Comandante Cordial, bom dia, TAM 3171, no centro da informação Juliette. Bom dia para você. Nível 380 para Guarulhos, na sua escuta, vai fazer. Tuta 3171, informa o horário do plano da UBT. Correu por gentileza, a UBT é 0930, fica na sua escuta. Daqui a uns 5 minutinhos deve estar chegando no seu plano. Eu solicito autorização 380 para Guarulhos. Muito grato, tá? 3179. Salvador, bom dia, o Gol 904, gente da Juliette, está cruzando 150 para uma centena. 204, bom dia, sem identificação, autorizado de chegada a bom, se desça para o Lindo 040, está o altímetro no 093, vigilância da. Para o 040, nada bom, ficou por 804. Avião Negro, pronto para a cópia. Pronto. Avião Negro está autorizado para o Porto Seguro, 500 pés, decolando da 10, com curva à direita após decolagem, ingressando no corredor Axé, transponder 0273, e a frequência do controle 119.80. Avião Negro, autorizado o plano, decola da 10, curva à direita, 500 pés, corredor Axé, Astana 0273, chama controle 119.80, Avião Negro. Avião Negro correto, está autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi, o ajuste é 10.03. Reportando para o táxi, Avião Negro. Controle Salvador, bom dia, 3153, Atlântico, centro da Juliette. 3153, bom dia, senhor identificação, autorizado de chegada bom, se desça para o nível 050, ajustar o altímetro no 03, vigilância da. Ativo, desce aos 50.013, intenções da aeronave. Gente, posso pelo voar no posto Serra V366. Posso pelo Serra V366. Controle 3153, tem possibilidade de avó direto na Serra Vita 366? Tio 1, pronto para cópia. Afirmativo, prossiga, 3171. 3171, estou autorizado para Guarulhos, número voo 380 via Upper Whisky 58. Decola da pista 10, com curva à direita após a decolagem, na saída Gole, transição Gonza, transponder 5536 e a frequência do controle 119.80. Autorizado Guarulhos no 380, uniforme 58, decola da 10, curva na direita no perfil da Gole Gonza. 5536 é o transponder, 198 é o controle, CTJ 3171. Confirmando o transponder 5536, Tan 3171. Oh, perdão, 5536, Tan 3171. Correto, Tan 3171, ajuste 10 no 3, vai chamar o solo no 21.9 quando pronto para o pushback. 219, Tan 3171. Desça para 2000 pés, está o altímetro no 013, forma em curso do localizador no 804. 804, formará no curso localizador, está prosseguindo no RW10 na proa do Salvador 367. Se o Gavião Negro reporta para ingresso na pista via Taxi Hotel. Reportará para ingresso na via Taxi Hotel, Gavião Negro. Negro, decola da intercessão? Afirmativo. Setorizado a linha e decola a pista 10, vento 0, 10 graus, 1 nós. Gavião Negro, autorizado alinhamento e decolagem. Salvador 366, ou Gol 04. Completo procedimento, chame Torre 086, Pomposo. 86. Bom dia. Desconsidere, mantenha essa frequência, reporte e livre no eixo da 1735. O Gajão Negro informa que já livrou o eixo, chama agora o controle 7198. aguarda transferência, Gavião Negro. Gavião Negro aguarda transferência. Vigilância da 040, 1093, solicita o RNAB da 10. Ciente após pelo voo da Polícia V366. Pelo 366, 1715. Torre Salvador, bom dia, boa noite 04. Boa noite 04, check trem. Corrigindo gol 1804. 1804, vai passar o Salvador 372, mais 2 milhas, baixar travado. Autorizado pouso pistão não, zero vento, calmo, os primeiros 90 metros fechados. Ciente, boa noite, 04. Avião Negro, chame controle 119.8. Avião Negro, chama o controle. Avião Negro, canal do controle. Salvador, muito bom dia, o Gavião Negro decolado da presente, prossegue para Porto Seguro, 500 pés litoral, acionado 0273. Gente, mantenha 500 pés, corredor a chefe, passando o farol da barra, poderia informar, assim que puder, o estimado para ingresso terminal de Ilhéus, estimado para o através de Ilhéus. O Gavião Negro, via corredor a chefe, para corredor da barra, aguarde para as estimadas. Para ingresso a terminal Ilhéus. 69, bom dia. Bom dia, sou 40169, informação em curso Quilo, ajuste 10013, aguarde o Copa Campinas. Me ajuda aqui na sua escuta, obrigado. Informação de Ilhéus. 1907, bom dia, sua identificação autorizada de chegada a Bonf, desça para o nível 050, está o time, estou no 013, de Lancerda. 050-9093, intenção RNAV-090. Gente. A Vitor 366, tem um campo à vista, 3153. Completo procedimento, chama agora 2-6-8-6-12, bom pouso. 8-6, boa. Bom dia, TAN 3153, está estabilizado a RNAV, sinal 10. 3153, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarde, pista livre, informe os primeiros 90 metros fechados. Ciente, o 3153. 1804, solo 112, livre à direita, chama o solo, 121.9. Livrando, vai chamar o 219. Colagem da pista 10, primeira curva à direita, saída gole, transição gol 1. Controle Salvador, 119, decimal 8, torre 118, decimal 6. Aciona 5540, azul 4069. Daniel 0, Paraguai 58. 10, na colagem, coroa direita, bola igual, 198, 186, 5540. Correto, junto para o estacionamento, azul 4069. Obrigado, chamada. Solo, Salvador, voo 804.